nós temos e Moisés temos. Agora, ó Pedrinho, onde nós iremos? Respondeu o rato do seu buraquinho que ele estava pronto para ser Pedrinho. Pedrinho, já nós temos e Moisés temos. Agora, ó carneiro, onde nós iremos? Respondeu o lobo lá do seu luar que ele estava pronto para o carneiro dar. Carneiro, já nós temos e muito certo temos. Agora, ó trigo, onde nós iremos? Respondeu a formiga do seu formigal que ela está bom trigo já nós temos e muito certo temos. Mas a cozinheira, onde nós iremos? Responde a raposa por ser mais lampeira.